Tai sendui, piranga sui, amu so chara sui, kirimbau amira e tacha pukwaye. Cura si te mareceu, era ué, era ué, sendi o aca, o pé aramae. Uma sara, e até a sua, e aricuia nei o akirimba sawa. Nerece, ai quete mare sassa, o sangue piramano sal irum. Ui sai sua gostar e ua yawe yawe. Brasil turu sui queiro piuera ue. Gostar e sal mandar o sal ue o sul. Nei ua caupe puranga ua suri o sendi. Curu saranga e o kuaua. Turu sua e o irece uara. Puranga kirimba ua miraranga. Turu su seu ara sunde titi, ui sai sua. Se a muita ainda Brasil, a sai sua. Imbira taku ai tamanha, puranga e agustaio a Brasil. Puranga e enu e awarate, Paraná sem de tchapucirum. Sende Brasil, América, putirirum. Pisa-se o aca, cura-se o muturi. Ui, suí, puranga, uá. Suri, putirita, puranga, sauirum. Yane, uí, e se coe, saua. Yane, se coe, nerece, gostarirum. Ui, sai, sua, gostari, uá, yaué, yaué. Brasil, sangarece, gostari, sai, cué. O pita suca, o abondeiro é o ara. Renhe, cece, sufiri, uae. Timare, cece, um demandar, o sassa. Remu, crame, justiça, quirimba, sairum. Reman, curineira, irati, uano, su. Ticuri, o cico, emana, sua, sui. Ui, sai, sua. Se a muita ainda Brasil, a sai, sua. Imbira, taco, aitamanha, puranga e agustaio a Brasil.